Hoje o assunto a ser colocado aqui são os direitos e deveres dos homens, ou direitos e deveres do cidadão. É muito difícil a gente tentar falar em algum direito ou algum dever, porque antes vem os direitos, ou depois vem os deveres, ou antes vem os deveres, depois vem os direitos, enfim. Vamos falar antes dos direitos. Na verdade, o direito do cidadão, o direito do homem, de liberdade, de repente, ou de igualdade, a gente tem que voltar um pouquinho na história. Aí iniciou, de certa forma, lá em 1789, com o início da Revolução Francesa. Eu sei que tem muita gente que não gosta de história, mas às vezes a gente tem que voltar um pouco atrás, porque a história nos conta aquilo que é o presente. Como o presente também vai nos contar aquilo que pode ser o futuro. Então, naquela época lá, aconteceu a Revolução Francesa, e inicia, de certa forma, a Idade Contemporânea, fica para trás a Idade Moderna, e eles criam, através de alguns filósofos iluministas, como Voltaire, Robespierre e outros, que na época tinham algumas ideias diferentes, eles criam algumas ideias a respeito do direito de cidadão. Aquilo hoje é que a gente pensa, que a gente fala, direito do cidadão. Então, eles, naquela época, se reuniram, a Assembleia Nacional Constituinte da França, e aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Com essa declaração aí, é claro que houve depois a Revolução Francesa, que praticamente não houve direito quase nenhum, porque foi uma carnificina, mas, de certa forma, lá em 1790, quando mais ou menos terminou esse conflito, começou a haver um maior interesse no mundo ocidental em começar a se cumprir com esses direitos. Isso já lá há 200 e poucos anos atrás. Né? Essa declaração dos direitos do homem, do cidadão, ela serviu também de molde, de modelo, para uma outra declaração, né, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi promulgada, ela foi lida nas Nações Unidas, ela foi aprovada lá em 1948. Lá em 1948 se aprovou essa declaração, né, dos direitos humanos, exatamente pelas atrocidades que tinha acontecido na Segunda Grande Guerra. Então, isso é mais ou menos aquilo que a gente pensa de direito. O que que nessas cartas, nessas declarações, mais ou menos, diziam? Vou falar por alto aqui, o que é a questão do direito? Aqui dizia assim, primeira, os homens nascem livres. Aqui já tinha uma coisa já contra os escravagistas, né? O homem, a criança, nasce livre. Vejam bem, isso aqui é para refletir, é para pensar. A finalidade das associações políticas é a conservação dos direitos naturais do homem. Isso aqui é até digno de repetir. A finalidade das associações políticas é a conservação dos direitos naturais do homem. Mais uma. A liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que não prejudique o próximo. Nós podemos ser quanto livre nós quisermos, contanto que nós não prejudicamos alguém da comunidade, alguém que está próximo a nós, pela nossa atitude, às vezes ignorante. A lei ou as leis são as expressões da vontade geral. Uma lei, ela só pode ser criada, ou poderia ser criada, somente e só se fosse pela vontade geral, para que todos pudessem se fazer valer dessa lei. Todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado. Quer dizer, todo acusado de ter cometido algum crime, ele não pode ser condenado antes de ele ser condenado a culpado propriamente. Até esse ponto ele é considerado inocente. É direito dele. Livre comunicação de ideias e de opiniões. Bom, isso até algum tempo atrás aqui no Brasil, até aí na Revolução de 64, aí no Estado Militar, a gente sabia que não existia isso. Isso é coisa de 50 anos atrás. Na ditadura militar, não se podia pensar, não se podia falar e muito menos escrever aquilo que não fosse de acordo com a vontade do governo vigente. E outro direito, que é o direito de ir e vir. Direito de ir, viajar aonde você quiser e voltar. Sem ter que, talvez, às vezes parar por causa de algumas manifestações. Isso é direito. Nós temos esse direito. Aí, então, isso abre brecha para que todos nós sempre falemos daquela questão: pago meus impostos, tenho meus direitos. Eu pago meus impostos, eu tenho direito. Ótimo. E aí vem a questão dos deveres. O que, que são os deveres? É muito fácil, né, a gente pegar e viver numa sociedade em que a gente só tem direitos. E a gente às vezes não, a maioria das vezes a gente não enxerga o nosso próprio nariz nos deveres que a gente deveria estar fazendo. Os deveres de cidadão. Todos nós cumprimos com os nossos deveres de cidadão? Aquele dever de cidadão de não comprar lá, de repente, um CD pirateado, porque a gente sabe que não é certo. Isso é dever de cidadão. Eu não estou falando nada contra aqueles que estão vendendo CD na rua ou alguma coisa que seja. Mas é o dever do cidadão, porque a gente sabe que aquilo lá vai alimentar a indústria bélica das facções de marginais. Dever dos religiosos. Se eu sou católico, eu tenho um dever, o dever meu de ser católico. Eu tenho um dever a cumprir. O dever da pessoa que vem na casa espírita. Tem um dever. O dever que é aprendido, o dever que é lido aqui no Livro dos Espíritos e todas as obras básicas do Allan Kardec. São os deveres de pai, os deveres de mãe, os deveres dos filhos, das filhas. Nós, pais, ou quem sabe quem é avô, quem é mãe, quem é avó, nós cumprimos realmente com nossos deveres? Isso tudo aquilo aqui, eu não estou duvidando que alguém cumpra ou não cumpra. Nós estamos aqui colocando uma reflexão para que aqui a gente não pense somente nos direitos que nós temos, mas sim nos deveres que nós temos também que observar. Dever de estudante é dever a estudar. Não precisa ficar elogiando o estudante que tira nota 9, nota 8, porque é o dever dele. É o dever dele estudar. O dever do trabalhador é trabalhar. O dever do patrão é tratar bem o empregado. O dever do empregado é ser fiel e trabalhar bem com o patrão. Todo mundo faz isso, esses deveres? Se nós formos fazer aqui uma introspecção de nosso próprio ser dentro de nós aqui, quantas vezes nós deixamos de cumprir com o nosso dever durante um dia? O dever ético, o dever moral, mesmo que seja dever moral religioso, porque existe a moral filosófica e a moral religiosa, será que nós realmente cumprimos? Tem gente, em certos grupos por aí, que eles não sabem nem o que é ética e nem o que é moral. Isso aí foi jogado na caixa do lixo. Se a gente pega e liga a televisão hoje, qualquer tipo de noticiário, os deveres éticos e morais eles foram realmente totalmente abandonados. Se a gente vai ver uma novela, então, de igual forma. Fica mais uma pergunta aqui. Então, nós percebemos, será que por que muitas vezes nós não temos todos os direitos para nós? Porque nós não cumprimos com nossos deveres. Nós estamos ainda no mundo de provas de expiações, que é o mundo onde nós ainda estamos, né? Que é o mundo, a questão evolutiva do planeta Terra, é o mundo de provas e expiações, onde nós estaríamos entrando lá na era de Aquários para chegar no mundo de regeneração. Agora, da maneira que nós cumprimos os nossos deveres, será que nós vamos entrar realmente nessa era de Aquários, esse planeta de regeneração? Será que nós vamos ter realmente o direito de ter todos os direitos que estão aqui escritos? Isso aqui é só um resumo, porque a Carta dos Direitos das Nações Unidas é um jornal inteiro. É só o que tá, é aquilo que está escrito. Se a gente pega e vai aqui a 8, 10, 7, 8 quilômetros em linha reta, nós sabemos que nós nem estamos cumprindo o nosso dever de cidadão. Nem os políticos, nem a sociedade. Nós não estamos cumprindo com nossos deveres. Como é que nós vamos exigir os nossos direitos? Então, a intenção hoje de colocar essa ideia aqui numa casa espírita dos direitos e deveres dos homens é essa. É de provocar uma reflexão, uma discussão sobre a questão do direito e a questão do dever. Que se eu tenho direitos, eu tenho iguais deveres. Se eu, de repente, não cumpro com meus deveres, isso aí é lei de causa e efeito, é a lei do karma, é a lei da ida e da volta. Eu não terei meus direitos. É tão simples e, ao mesmo tempo, nós complicamos. É isso. Obrigado.